ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. É isso aí, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 1º de julho, tá entrando no ar o Tema Livre. O tema hoje é quente, hein? Antes da gente entrar no ar, já estava aqui batendo boca no estúdio. O Tema Livre hoje com o Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, com a Andrea Fetzner, que é professora do programa de pós-graduação e do departamento de didática da Faculdade de Educação da Unirio. E como toda terça-feira, nós vamos tratar de questões mais abrangentes, de questões pouco pautadas na imprensa, como as inquietudes da sociedade, das pessoas individualmente. E estamos aqui tratando hoje do legado, dos possíveis legados deixados pela Copa do Mundo que está se desenrolando aí, acontecendo. E algumas matérias eu tenho separadas já aqui no site do Cidadania aqui. São várias matérias interessantes. Uma, inclusive, que a Andrea tinha lembrado antes da gente vir para o estúdio, que é essa dos estrangeiros, da Zero Hora, dos estrangeiros que apontavam os 10 exemplos que o Brasil poderia exportar. Foi o programa da terça-feira passada com o Dr. Jorge Jaber aqui. São coisas boas, hábitos e costumes brasileiros que merecem ser exportados. Outra matéria interessante, também extremamente positiva, é torcedores experientes estão apontando a Copa no Brasil como a melhor da história. Um jornalista irlandês com cobertura de 8 Copas do Mundo diz que, se é para ser como está sendo aqui no Brasil, ele quer que todas as Copas sejam aqui, porque está sendo tudo muito bom. A coisa funciona, de uma forma geral, a imprensa preparou o espírito, não só do país, mas do mundo todo, para um caos. Dizia que não ia funcionar o trem, não ia funcionar o metrô, que o estádio não ia estar pronto, que ia ter violência. O estado de São Paulo chegou a dizer que os black blocs iam impedir a cerimônia de abertura da Copa lá no Itaquerão. E nada disso aconteceu. Felizmente, a Copa está se desenrolando, o que eu tenho visto também na imprensa. Muitos turistas perdendo bagagem com ingresso, mochilas e recuperando. As pessoas acham e devolvem, o que tem sido uma demonstração de civilidade, eu acho que inédita. Eu nunca imaginei isso acontecendo aqui no Brasil. Mas eu vou passar a bola primeiro aqui para o Dr. Jorge, para ele abrir o programa e dizer o que ele acha desses legados, possíveis legados da Copa do Mundo. Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, professora. Bom dia, ouvinte, professora Andrea. Uma alegria estar aqui de novo, e eu penso essa questão dos legados como vendo que há uma preocupação com os legados tangíveis, legados materiais, não é, da Copa. O que, que a Copa vai deixar de dinheiro para o Brasil? Essa é uma preocupação muito grande. E não enxergo ainda um legado positivo nesse aspecto. Sob o ponto de vista do legado intangível, que é aquilo que vai deixar, não sob a forma de matéria, de dinheiro, mas sim sob a forma de comportamento, de autoestima, de realização, eu acho que vai deixar muita coisa. A começar pelo fato de que houve manifestações políticas, bastante inseridas dentro da normalidade do que é uma manifestação política, sem maiores repressões, e também está havendo Copa. Então, acredito que estamos dando um passo, a partir dessa experiência, na democracia. É legal porque a própria presidenta Dilma disse que aqueles que falavam da catástrofe que seria, estão calados porque a Copa tem sido realmente um sucesso. Quanto a esse legado intangível, é interessante que eu vi no Facebook uma piadinha dizendo que o exemplo dos japoneses, né, que quando acaba o jogo, eles recolhem o lixo né, e levam consigo o lixo produzido durante a partida, está sendo seguido já pelo Brasil. Cada brasileiro vai levar um japonês para o próximo jogo, quando for agora assistir a partida de futebol. Andréia, entra aí na conversa. Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. Eu acho que, tanto do ponto de vista financeiro, a gente vai ter um resultado aí significativo em relação à Copa. Não sei se é porque estou no Rio de Janeiro e é impressionante, né? Claro que tem aquela pessoa que está reclamando que o supermercado está sempre cheio, que não tem a quantidade. O morador, né, reclama. É, o morador tem, né, uma visão assim de que está demais, porque é muita gente por todo lado, é sempre muita gente, muita fila nesses restaurantes, né, de comida, aquilo, enfim, tá tudo lotado para todo lado. Mas eu acho que esse movimento todo, e que não é só no Rio de Janeiro, que é em Cuiabá, que é por várias cidades do país, ele traz de uma forma significativa uma visibilidade para as cidades e também um movimento econômico que deve ser muito interessante. A gente não tem números ainda para discutir isso. Mas do ponto de vista da integração latino-americana, né, da gente ter aqui participando, não sei como vai ser isso depois do jogo com a Colômbia. Depois das quartas, agora nas quartas de final. Mas que está um clima na cidade muito bonito de se ver, né, uma integração. A Unirio fica ali na Urca, então é muita gente visitando em função do Pão de Açúcar, né? Mas o que você vê é uma integração entre chilenos, entre mexicanos, entre com brasileiros e entre si, muito interessante para uma América Latina que se pensa, né, e que se tem ainda como objetivo uma unidade, uma perspectiva de alternativa, tanto de organização social como de projeto de sociedade, de projeto de educação, né? Nós temos várias discussões assim que nos colocam numa posição de aproveitar esse momento para uma integração maior, para uma visibilidade maior, para uma produção mesmo de sonhos coletivos, né, latino-americanos. É verdade. Tá muito interessante, né? Muito bonito. Isso legal é que nós fizemos um programa aqui sobre... No dia do jogo do Camarões, Brasil e Camarões, fizemos um programa aqui que era ao alho e óleo no espeto, né? Como você prefere os camarões. E aí, no programa, a gente estava conversando essa questão, essa solidariedade por identidade cultural, identidade econômica e social entre os irmãos sul-americanos e latino-americanos, que chega até a Costa Rica e o próprio México. Mas a única exceção eram os argentinos. Esse aí a gente considera teuto latino-americano. Os argentinos nós não confraternizamos jamais. Embora os argentinos, no começo da Copa, aqui no Rio, eu tenho ouvido de argentinos dizendo que estavam torcendo pelo Brasil porque queriam uma decisão Brasil e Argentina. Uhum. Então, nos dias do jogo do Brasil, eles torciam pelo Brasil para que o Brasil avançasse e assim também a Argentina para chegar a essa partida final. Mas, o Jaber, você quando abriu o programa, você falou do legado, da grana, do legado do dinheiro, que é o comércio e que a Andréia também lembrou. Mas nós esquecemos aqui o legado que é o mais criticado, que é o legado físico, concreto, que são os estádios de futebol, as arenas de futebol, que dizem, por exemplo, a arena lá em Manaus, vai fazer, o que, que vai servir aquilo? Vai servir para quê? Para fazer o boi de Parintins? O que, que vai ter ali depois que acabar a Copa do Mundo? E outros legados, como, por exemplo, o BRT da Transcarioca e outras obras que foram feitas de mobilidade urbana, será que elas atenderão às necessidades das cidades? E esses estádios, eles se pagarão com outras utilizações que não as utilizações esportivas ou exclusivamente de futebol? O que, que você acha? Olha, me parece que alguns estádios vão ficar realmente sem função dentro do esporte. Lá em Manaus, por exemplo, já ouvi algumas pessoas falando que o boi vai se mudar para lá. Quer dizer, mudar pra lá. O evento lá de Parintins, né? Vai se mudar para lá. pode ser uma aplicação, mas é um período só do ano. Então eu vejo como um investimento de retorno muito duvidoso. Por outro lado, eu vou entrar um pouquinho mais numa situação um pouco mais quente, que é a seguinte. Dentro do estádio de futebol já virou um folclore você xingar o juiz. A autoridade máxima, então, há uma catarse, quer dizer, o indivíduo que está assistindo um jogo de futebol, ele está numa batalha de vida ou morte. É uma metáfora dessa batalha. Então, tanto que é arena, né? É uma arena. Deixou de ser estádio e virou arena porque gladiadores. A FIFA impôs esse padrão, né? Exatamente. Então você se acostumou a jogar sua raiva de forma um pouco irreverente no juiz. E aconteceu no estádio uma manifestação contra uma pessoa que não era o juiz, mas que era uma pessoa e que foi xingada, foi mandada... Bem, não poderei, devido ao enorme número de crianças que nos ouvem, não poderei dizer o que a torcida fez na abertura da Copa do Mundo se dirigindo à senhora Dilma. A senhora Dilma. Não estou nem falando ao presidente do país. E não é correto você falar isso nem para o indivíduo do menor escalão social do país, como também não é correto fazer isso para uma mulher que está sentada num estádio de futebol. Então eu acredito que nós tenhamos chegado ao extremo dessa irreverência confundida ali, talvez com uma manifestação de revolta, mas levada para um local errado. A questão, se temos alguma dificuldade em relação a algum governante, nós temos o local, a arena adequada para isso, que é a democracia e o exercício do voto. Não é correto, na minha maneira de ver, que você xingue uma pessoa, principalmente num evento público, que essa pessoa representando a maior autoridade do país. O André, você como pedagoga, que legado você acha que fica desse exemplo lamentável do Itaquerão na abertura da Copa? Que a área VIP desse país é a que tem menos educação. É mais grave ainda que você. Mais grave ainda que essa. Quem estava lá disse que isso veio da área VIP, né? E mais ainda, quer dizer, isso foi transmitido para o mundo inteiro. É. Quer dizer, não é uma coisa só que ficou restrita. Não era um jogo brasileiro, não era uma decisão do campeonato nacional que aconteceu isso. Era a abertura da Copa do Mundo, uma coisa transmitida, era a cerimônia da Copa, mais ainda, transmitida para todas as emissoras que participaram da cobertura, estão participando, independentemente de nações e países, que uma vai transmitir o jogo do seu país, mas não vai transmitir de outro. Mas a abertura, todas transmitem. Sim. Então, mais grave foi, eu acho que o mais grave dessa coisa é isso, né? Mas eu acho que isso tem a ver, não sei o que você pensa também, Jorge. Eu acho que essa vaia e também os palavrões, eles estão dentro de um contexto de uma disputa de classe, né? Eu acho que tem a ver com o Lula ser chamado de analfabeto, ser chamado de... Eu acho que há um sentimento ali que se expressa que se fosse outro presidente, não pelas suas ações concretas, né? Mas pelos seus vínculos de classe, pela questão da Bolsa Família, pela questão da inclusão social, pela questão das políticas afirmativas, né? Acho que por um conjunto de questões que esse governo vem fazendo, ele acaba... Essa vaia não é uma vaia... descontextualizada de uma luta de classe, sim, né? De uma forma de ver o que é o poder dentro de uma elite brasileira que sempre teve o país todo para si mesmo, né? Só para si. Então, acho que há uma reação, né? de negação desse governo e de ofensa a esse governo. E aí eu estou falando governo Lula, Dilma, no que tange as políticas sociais, que vem com muita raiva, né? Que vem com uma... Uma carga, né? Carga negativa, né? Com desrespeito muito forte. Acho que sim, acho que... E você vê que a oposição no país, por exemplo, não consegue nem dizer que isto foi ruim, né? Pelo contrário, você aproveita da situação, o pronunciamento do Aécio foi de que isto é resultado das políticas que são adotadas pelo governo, né? Quer dizer, nem censurar um comportamento assim muito, muito ruim, né? Agora é tudo muito confuso, você pensar quem está fazendo isso, né? O que estão perdendo as elites brasileiras? Porque se você olhar, também o que perdem é só o fato da inclusão em si. Porque os bancos continuam dando muito dinheiro, uma lógica econômica. Não se fez mudança ou transformação rompendo com aqueles que estão nas elites, né? Mas é a representação do ato de incluir que desagrada, né? Eu acho que essa questão aí, vou até rolar a bola para o Jorge, que você tocou, Andréia, nessa questão do patrimonialismo do Brasil, as pessoas que são donas do país, que são as mesmas pessoas que são donas da mídia brasileira, que construiu todo um clima de derrotismo, de catástrofe às vésperas da Copa, até a Copa do Mundo de 2006. Lutou-se como nunca para sediar a Copa. E aí passou-se de 7 anos dizendo que não seríamos capazes de fazer, que entra muito naquele complexo de vira-lata, que até o Jorge Jaber pode falar isso aí um pouco como psiquiatra. Mas o fato é que a Copa está acontecendo, o fato é que a Bolsa Família é o maior programa do mundo de inclusão, de distribuição de renda, distribuição de riqueza efetiva, e isso está reconhecido pelas Nações Unidas, por isso o Lula está ganhando título doutor honoris causa em universidades fora na Europa, um reconhecimento que nós não temos aqui dentro a essa política. É o maior programa, a ONU está nesse momento na África do Sul, fazendo uma reunião e em que o representante brasileiro apresenta lá e explica como é que funciona o Bolsa Família, porque de 1990 para cá, a mortalidade infantil caiu 70% e foi o índice mais alto no mundo inteiro. E de 1990 para cá, pega desde o Collor até a Dilma, mas especialmente o período do Real, que começa com o Itamar Franco, que vem os dois períodos do Fernando Henrique, o finzinho do Itamar, os dois períodos do Fernando Henrique, os dois períodos do Lula, e agora o período da Dilma. Mas é um prosseguimento de uma política de distribuição de rendas que vem incomodando muito esse patrimonialismo e essa estruturação da sociedade brasileira, que é muito cruel, que prova a desigualdade social tão elevada, Jorge. E que tem uma classe social que representa isso muito forte nas ruas da cidade, né? Quer dizer, quando você vê a pessoa de classe média alta que está passando na frente do Zona Sul e está reclamando porque o supermercado está cheio, que não aguenta mais a Copa, né? Que não aguenta mais o evento. Quer dizer, de um lado, você tem a confraternização popular, né? Porque você tem isso nas ruas, nas esquinas, nos bares de cotovelo, né? Que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que só tem o balcão para você encostar o cotovelo ali, ficar conversando, tomando cerveja e vendo alguma coisa do jogo e confraternizando. E de outro lado, você tem aqueles que veem tudo isso como uma ocupação do espaço de uma forma estreita, né? Quer dizer, o que isso está fazendo aqui? Essas pessoas estão me incomodando. Então, essa oportunidade, eu acho que legado da Copa, né? Tem uma questão financeira que eu acho que vai ser significativa quando fecharem as contas disso. Acho que mesmo com a questão do custo dos campos de futebol, acho que algumas ideias estratégicas, se você pensar em espalhar esse povo todo que veio para o Brasil por todos os cantos do Brasil e não concentrar, né, no eixo sudeste e sul, mas espalhar, eu acho que isso tem uma opção política importante e que, assim como trouxe para cá, né, também levou a outros cantos um desenvolvimento, uma visitação, um conhecimento, né, de espaços brasileiros que são muito interessantes, como a Amazônia, como Pantanal, como, né, toda essa riqueza que a gente tem, que não adianta ter a riqueza só estampada no livro didático que vai para a escola. Isso tem que circular pelas pessoas, né? Então, você tendo um evento desse, tem um custo. É e que deve ser questionado. Mas tem também um legado que é a divulgação disso tudo, essa integração latino-americana que a gente está percebendo também, não só latino-americana, né? Claro que também com a Europa, também com outros povos, mas a latino-americana que para nós é um objetivo histórico que você é muito difícil de alcançar, né? E que agora você vê todo mundo trocando ideias, vários estudantes hospedando, né? Pessoas de outros países e trocando ideias e trocando sonhos e trocando possibilidades de trabalho junto, de fazer coisas juntos. Então, acho que um legado que é, como o Jorge falava, é impossível de se medir, é essa coisa social que nós estamos vivendo, né? Esse afetamento das culturas, das sociedades no meio do evento. E, infelizmente, claro, é só um evento. Isso vai depender da nossa capacidade de continuar essas relações que aqui são criadas, né, nesse momento, mas que é muito importante para o país. Eu acho que não há dúvida mais sobre isso. Jorge. Para a grande maioria da população mundial, a ocorrência desse evento chega pela televisão. E a televisão tem mostrado claramente uma cordialidade. Então, a cordialidade dentro do campo, como eu nunca vi, eu sou um torcedor de Copa do Mundo desde 1950. Então, 950, mas eu sou um torcedor de rádio, né? De rádio de válvula, etc. A cordialidade é muito grande. Os jogadores manifestam cordialidade a cada momento, a cada jogada mais rústica em campo. Então, esta ideia de fraternidade, de ser um jogo, de cordialidade, até porque eles já se enfrentam normalmente no cotidiano e jogam em mesmos times no exterior. Então essa imagem vai para o mundo que no Brasil há uma grande cordialidade. E também a maneira como, inclusive a professora Andréa chamou a atenção, como nós estamos recebendo os estrangeiros. Há uma alegria, o brasileiro tem uma alegria em receber estrangeiros. É. Nós não somos xenófobos, né? Xenófobos. Nós não temos essa resistência ao estrangeiro, como, por exemplo, a gente encontra na França, no interior da França, em cidades do sul dos Estados Unidos. Mas aqui, pelo contrário, nós somos muito abertos. Já queremos apresentar, não, vem cá, o caminho é esse, quer que eu te mostre, etc. É, exatamente. Então, esta cordialidade vai trazer para nós brasileiros um valor que vai ser adicionado à marca Brasil. Assim como a marca, perdoe-me, Cola, né? A marca Cola, ela está ligada, refrigerantes, né? Marca Cola, os refrigerantes, sim, assim, mata a sede, é gostoso, é divertido, seja feliz, tome isso e é legal pra caramba. Essa marca tem esse valor. A marca Brasil vai passar a ter um outro valor. As coisas funcionam, os aeroportos funcionam, as manifestações públicas funcionam, acontecem. Tudo está acontecendo regularmente. E essa ideia vai se expandir para o mundo e vai fazer parte da marca Brasil. Você sabe que eu estava vindo para cá hoje e ouvindo o rádio, e soube de um equatoriano, um torcedor equatoriano de 39 anos, se não me engano, que está internado no Sousa Aguiar porque sofreu um acidente. Ele caiu do segundo andar do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. É, ele caiu de cima, bobeou e caiu. Diz a Infraero que ele entrou numa área de acesso restrito, que é a área que tem obras, né? Então tem os tapumes e tal, mas que ele tentou passar por ali ou para cortar caminho ou para alguma coisa e acabou caindo lá de cima, está internado, não morreu. Mas eu não me lembro de nenhum outro episódio. O que me chamou a atenção foi que foi o primeiro. E nós já estamos chegando na quarta de final e até agora eu não vi ainda outro episódio que tenha acontecido. Um acidente de táxi que seja envolvendo um passageiro da Copa do Mundo. Uma coisa também que eu acho interessante é que nós parece que fizemos um bom vestibular no ano passado quando sediamos a Jornada Mundial da Juventude, em que o Papa esteve aqui e que tinha muito mais gente do que hoje na Copa do Mundo. E um público diferente, absolutamente diferente, que era o público duro, jovem, sem dinheiro, de mochila nas costas. Então hoje você tem um evento como Copa do Mundo, que tem muita gente que tem dinheiro, que está gastando dinheiro, que vai para todas as Copas e vai e fica em hotel. E tem muita gente com mochila nas costas, dormindo na areia, em Copacabana, ou dormindo em albergues e em pousadas e coisas assim, pelo Brasil afora. Isso é muito legal. Quer dizer, nós fizemos esse vestibular e parece que nós passamos aqui no Rio com a Jornada Mundial da Juventude. E o exemplo se espalhou, felizmente, para os outros estados e os outros lugares onde está havendo o jogo da Copa, né? Agora, apimentando um pouquinho a discussão, acho que tem algumas coisas para a gente discutir sobre o choro da seleção brasileira, né? Essa coisa, assim, de também você tomar o resultado da partida. É claro, se você está disputando o campeonato, você quer ganhar, né? Mas tomar isso como um fator capaz de desestruturar do jeito que foi. Aquela quantidade de jogador brasileiro no último jogo também me preocupa particularmente. Não com o resultado do jogo em si, mas com o que passa a representar o fato de você ganhar ou não ganhar esta Copa, né? Me perdoe. Vou puxar o Jorge aí. Não tenho convicção de que não é ligado ao resultado. É uma sensação de representar aquelas pessoas. Eu que já fracassei, já fui considerado o pior de todos, hoje eu estou aqui e você é a pessoa fundamental nesse momento. Então é uma visão histórica sobre si mesmo. Mas isso o goleiro, né? Mas em geral. Neymar também, Marcelo também. Veja só. Marcelo que fez o gol contra no primeiro jogo, também a cada jogo ele tem que justificar que ele está ali, é isso mesmo. E tem mais. Você tocou num ponto excelente, André. Por quê? Porque se provou que um homem chorar ali naquele momento não interfere. Não interfere no resultado. E eu não estou falando que interfere, mas estou falando de você apostar tanto ao ponto de chorar por ir por pênalti, entendeu? Não, eu acredito que... Eu já vi, por exemplo, artistas em determinado momento, falando num momento político, num momento histórico, chorarem por algum motivo e depois retomarem a peça e fazerem um trabalho excepcional. Você fala, nossa, esse cara é um grande ator. Chora quando recebe prêmio. Prêmio, Oscar. Premiado, abre o berreiro na hora lá. Então, e essa coisa também, Jorge, só para acrescentar isso que você está falando aí. O time da Costa Rica todo estava de joelho. Eles apelam também para o sobrenatural. Quer dizer, é uma coisa que transcende o humano, aquele momento ali. A pessoa, eu tenho para mim que aqueles caras ali, o Júlio César, que falhou no gol do Chile no tempo normal, o Júlio César se redimiu perante ele próprio e perante o sobrenatural na cabeça dele, entendeu? Ele está num encontro existencial e até além dele mesmo, por isso que os jogadores se ajoelham no campo quando é cobrança de pênalti, para fazer aquela corrente de oração para ver se ninguém perde pênalti e mesmo assim perde. Tudo bem, mas é bom a gente lembrar que é um jogo, né? É um jogo, é um campeonato. É uma coisa que ganhar ou perder faz parte do campeonato. É isso para nós, né, André? Para eles é a vida deles, para eles é a sobrevivência. Não pode ser visto como a vida, até porque eles... não é, né? O salário vai continuar enorme, vão continuar disputadíssimos. Eu não sou contra nem estou falando aqui que a pessoa não podia chorar. Eu acho que o fato de ganhar esta Copa está virando um... está tomando uma proporção assim que é, não faz bem para o jogador, não faz bem para o torcedor fanático, aquele que está lá torcendo. Eu gostaria de voltar a lhe dizer o seguinte: não é a vitória. Talvez, por ter alguma vivência dentro de competição, existe um momento em que você sente que é um indivíduo diferente. Existe um momento em que a sua individualidade vai fazer diferença. E esse momento pode ser um discurso. Pelas diretas já, pouco antes de falar, a pessoa chora um pouco e diz: puxa, eu vou falar agora alguma coisa que pode mudar esse país. Então, mas o jogo não pode mudar o país, né? Não, mas a pessoa se emociona com a sua posição. A pessoa se emociona. E também, se fosse só um jogo, nós não estaríamos aqui conversando. A gente estaria na resenha esportiva, falando do jogo. Existe outra coisa. E esse, de qualquer maneira, eu acredito que essas duas opiniões que nós estamos apresentando aqui, elas vão ter que evoluir. Porque certamente nem você está 100% correta na sua avaliação, nem eu. Então existe alguma coisa no meio disso que vai fazer com que a gente cresça. Por exemplo, eu quero finalizar, né, esse segmento da minha parte, dizendo o seguinte: finalmente vai acabar com essa história de que homem não chora. Preconceito vai acabar. Até os gaúchos choram. Até os gaúchos choram. Agora é o seguinte: eu queria lembrar também que uma coisa que foi dita aqui antes e que eu acho importante é que a Copa do Mundo é acompanhada pela televisão. Não se acompanha a Copa do Mundo dentro do estádio. Pouquíssima gente acompanha a Copa do Mundo dentro do estádio. E nós estamos acostumados a acompanhar Copas do Mundo e perder Copas do Mundo pela televisão como essa. E eu tenho certeza de que o Brasil vai jogar com a Colômbia. Se o Brasil perder para a Colômbia, que Deus nos livre disso, o brasileiro, o torcedor médio, vai começar a torcer para a Colômbia, porque pelo menos a gente perdeu para o campeão. Entendeu? Sempre tem esse raciocínio de que você perdeu o jogo, mas era um jogo. Era só um jogo. E o cara chora por causa daquilo que você falou, porque transcende um pouco, ele próprio se sente mais do que o que ele é, com o que a Andréia diz que ele é, né? Com o que a Andréia entende ele em campo. Né? O Júlio César ali embaixo da baliza, naquela hora da cobrança dos pênaltis, ele era muito mais do que o Júlio César, né? Até o Imperador Romano, ele era muito mais. Ele era ali a luva que ia salvar, a mão que ia salvar, ia manter o Brasil na Copa, e manteve. Que na verdade nem foi ele, foi a trave. É. O chileno é que bateu mal, né? Eu... Agora, desculpe, agora eu tenho que manifestar contrário a isso, porque a trave foi a terceira. Duas defesas ele fez. Não, isso é verdade. A decisiva só a trave não resolvia. A trave foi só a decisiva, foi a última. Eu prefiro pensar assim que esse povo tem que se acalmar, esse que está lá no campo representando o país e tal, porque o país, esse povo que está lá naquele desespero e aquele povo que está assistindo como se aquilo fosse a vida ou a morte, a coisa tem que ser mais calma, entendeu? É um campeonato, evidentemente, nós queremos ganhar, mas é um campeonato. Você tem que primeiro ter o prazer do jogo, né? Do campeonato. Mas, André, você quer um distanciamento, eu acho hamletiano. Não, eu acho que tem que ser dinamarquês para acompanhar a Copa do Mundo com essa frieza. Tá cobrando, nem lá. Né? Sobre nem seleção, lá, né? Nem na Dinamarca. Tem que ganhar. Tem que fazer. Aliás, Hamlet é um exemplo disso, né? De que não é assim, né? O esporte é isso. O esporte não há um raciocínio frio, assim, dizer: ah, isso é apenas um jogo, se o Brasil ganhar, ganhou, se perder, perdeu, se empatar, vai para os pênaltis. Não é assim que raciocinam as torcidas. Senão, não teria nem graça, né? Eu acho que nem patrocinador ia ter esse esporte. O embate no esporte, principalmente no futebol, por alguma razão o futebol adquiriu essa primazia entre os esportes, é uma metáfora da luta totêmica, da luta de um clã contra o outro. É uma metáfora da guerra. Então, é justamente o papel fundamental do futebol nisso, é justamente ter um escape para esse desejo inconsciente de matar o outro. Então você quer... Pô, o Flamengo matou... Olha, o Flamengo matou a pau. Me entreguei. Me entreguei. Mas o Inter matou a pau, né? O adversário, matou, quer dizer... Matou o Internacional, matou o Grêmio. Então matou, você... É uma metáfora mesmo dessa da horda, de onde nós viemos, daquela necessidade de um grupo se unir e sobrepujar o outro pela sobrevivência. É uma sobrevivência metafórica do inconsciente. A pessoa passa a se sentir melhor. Vamos ganhar da Argentina, porque nós vamos vencer, vamos acabar com os argentinos, né? Nós somos então, melhores. Porque a Argentina é próxima, muito próxima, e nós temos a nossa maior rejeição sempre é voltada para quem está muito próximo. É claro. Então é na... O potencial é como o México e os Estados Unidos. Mas é o seguinte, os vizinhos é que, na verdade, perguntaram para Ernesto Sábato isso, por que, que você acha que brasileiro e argentino vivem as turras? Ele disse, não, porque são vizinhos, estão assim próximos. Você já viu, a gente vai brigar com a Rússia, a gente vai ter problema com os russos? Não tem. Né? Não é esse tipo de coisa. Mas o interessante do que o Jorge falou é que essa metáfora é perfeita, porque o jogo é a catarse. Ali você faz aquela batalha e você ganha ou perde, mas você, na verdade, ninguém morreu. Você sai dali aliviado ou sai dali deprimido, mas todo mundo sai são e salvo. Isso é que é legal. É, uma impressão que eu tenho que que aquele momento vai revelando assim, um desespero pela situação em que o Brasil se encontrou, que calma, né? Há de se saber quando você entra na Copa do Mundo que você pode não chegar às quartas de final. Olha só, que Andréia, você pode não chegar. André, Jorge, o Eduardo, que é nosso ouvinte lá do Grajaú, é um ouvinte assíduo e acompanha os debates aqui. Ele disse que uma coisa interessante aqui, ele disse que ontem ouviu numa rádio o Zico fazendo críticas à falta de estrutura emocional dos jogadores. Eu ouvi. Ele pergunta o seguinte, por que o Zico, em vez de ficar fazendo crítica na rádio, não vai ele, Zico, passar um dia na concentração do Brasil, lá na Granja Comaria? Afinal de contas, é aqui. Não tá no, a Copa não é fora do Brasil. Vai lá. Passa o dia com os caras, transmite a eles uma confiança, fala com eles. Olha, gente, isso é normal, isso é assim mesmo, entendeu? Vocês ficam nervosos, mas eu também ficava e tudo mais. Será que o Zico tem algum problema com aquele pênalti que ele perdeu? Ele diz que o Toninho Cerezo passou o jogo inteiro chorando, porque foi culpado pelo primeiro e pelo terceiro gols no jogo da Copa do Mundo. E é verdade, quer dizer, o sujeito se sente responsabilizado por aquilo ali. Como o Júlio César disse depois do jogo contra o Chile, ele disse, para mim foi uma catarse, porque eu passei 4 anos sendo responsabilizado pela eliminação do Brasil na África do Sul por causa daquele gol que ele tomou contra a Holanda e que, na verdade, era ele e aquele outro zagueiro maluco lá, que pulou com ele na bola. Mas, de qualquer maneira, ele foi responsabilizado e agora ele foi o salvador da pátria. Tem um outro aspecto que normalmente não levamos em consideração, mas esses jogadores, mesmo das seleções menos hábeis, que eles já têm um caminho, o objetivo deles é um objetivo profissional. Não existe seleção do Brasil. Isso é um engodo. Existe seleção da CBF. E a CBF não é do Brasil. É uma entidade privada. Então a CBF tem os seus interesses e ela monta a sua seleção, que frequentemente é a seleção que é a melhor, porque a CBF quer vencer. Mas ela não é a seleção do Brasil. Então, não é o Brasil competindo. Tanto é um time de uma instituição. Tanto que dos 23 que estão lá, Quatro jogam no Brasil. Dois goleiros e dois atacantes. Eles também, os jogadores, eles também estão muito preocupados com a profissão deles. Como é que vai ser o after? De tal maneira que alguns conseguiram fechar um bom contrato antes da Copa. Mas certamente, nesse instante, eles são visitados por agentes que já começam a querer comprar o passe, porque já sabem que aquele jogador, se ele vestir a camisa de um determinado time, em um mês, a venda da camisa paga o passe e dá lucro. Então, eles estão voltados para isso, para esse objetivo. E o técnico, os dois técnicos participam de empresas, têm negócios ligados ao futebol. Então, ali dentro já tem já há um caminho para eles. Eles já sabem que não vão sair mal. Já está todo mundo ganhando ali, né? Só o simples fato de estar participando desse circo já significa que já está num grupo muito seleto que está participando de um grande negócio. E, sem dúvida. Aí, muito bem. Mas, além disso, há ali um sentimento de representação da nação, tá certo? Porque senão não ia acontecer aquele desespero, né? Porque não estou me referindo só ao goleiro, né? Estou me referindo ao conjunto dos jogadores desesperados ali, antes dos pênaltis, né? Não tem essa certeza. Você não acha que é isto que faz esse sentido de Brasil e temos que chegar na final, que fez aquela ação coletiva ali? Não, sabe por quê? Desesperada. Não, eu vou lhe dizer. Porque é esse desespero. Eu acho que o sentimento pode ser. Calma. Sentimento pode ser familiar. Junto à família. Porque o jogador, ele hoje é aplaudido por 50 mil. Dois dias depois, ele é vaiado por 250 mil. Não pode sair na rua. Tem um jogador especificamente nos tempos modernos que teve que ir embora do Brasil porque ele não podia mais sair na rua. Entendeu? Então ele era perseguido. Tem um jogador que é comentarista agora, que quando ele pegava a bola, a torcida virava de costas. A torcida no estádio virava de costas. A torcida do time dele. Aí não é mole não, né? Então eles já sabem. Aquele discurso da torcida, do país, etc., é um discurso que eles sabem que é um discurso politicamente correto. Que ele não pode dizer a verdade. Ele diz assim, olha, vocês estão torcendo por mim agora, mas vocês vão me vaiar. Ele não vai fazer isso. Então, na opinião de vocês, eles choraram por causa das vidas profissionais. Não, choraram por causa da emoção do momento. E acho uma coisa que ele reforça que o Jorge está falando. Mas a emoção do momento vem de onde? Não, a emoção do momento vem do valor que ele tem no mercado profissional. Do mercado? Eu acho, claro. Você vê que, antes de começar os jogos, eles tocam os hinos. O hino do Brasil está sendo cada vez mais encurtado. Eles já não tocavam o hino inteiro, passaram a tocar só a primeira parte. Agora eles já tocam só metade da primeira parte e provocam a plateia para cantar a capela, o fim da primeira parte do hino, o que também já é uma provocação, porque de repente isso pode virar o feitiço contra o feiticeiro. Se você transbordar o sentido puramente lúdico e esportivo dessa competição para o sentido que teve no Itaquerão, a vaia, a Dilma e os xingamentos contra ela. Sim, Jaber, você ia dizer que não concorda comigo? Não, não concordo, porque a sensação de um menino quando faz o gol, você é um menino, você faz um gol numa escolinha, é uma sensação de ser o herói. Então, de certa maneira, me parece que essa emoção vem do fato de serem os heróis, o heroísmo, ser o escolhido como herói. O que marca muito também, e que é interessante, por isso que eu não abandono completamente o seu posicionamento, Andréa, é o fato de que todos os jogadores ali, praticamente só dois já estiveram numa Copa do Mundo. Só dois. O resto todo é a primeira vez. Então, e a primeira vez na sua casa. E dois? Não, ali muita gente já teve Copa do Mundo. Não. O Fred já teve na Copa desde a França. Fred, o Júlio César. Júlio César, mais ninguém. Mais ninguém? Mais ninguém. Nenhum... Daniel Alves não esteve na... Não, nenhum deles esteve na Copa do Mundo. Aí meu conhecimento já é menos 5, porque eu não tenho a menor ideia de quem já tem, quem não tem. Entendeu? É. Pela faixa etária, então, eu chutaria não, no César não. Do Fred. Então, então, por isso é que eu não abandono completamente o que você levantou, André. Porque realmente é a primeira vez. Então, pode ser que nesta primeira vez em casa, este fato... A vitória seja muito mais importante. O fato de ser em casa também tem um peso muito especial. Né? Então eu acho que é algo do Brasil, porque você viu, inclusive ontem eu vi no Facebook o negócio do menino que burlou a vigilância na Granja Comari e conseguiu chegar perto do Davi Luiz, e o menino chorava, o menino não conseguia nem falar, o menino abraça o Davi Luiz tira a camisa, dá para o menino, autografa, mas as pessoas em volta rindo, porque era uma criança, né? Então, muito legal isso aí. É no Brasil, e isso tem uma importância grande também, não é uma coisa que está acontecendo em outro país. É o menino que mora em Teresópolis, né? É, deve morar ali, né? É do vizinho, a gente consegue pular a cerca. Da granja mesmo. Então, de qualquer maneira, nós seremos diferentes após essa Copa. Nós seremos diferentes. De alguma forma... Assim, o sucesso do evento até agora, que tomara que continue, a boa organização dos eventos, a possibilidade de haver manifestação pública, acho que chegamos ao extremo dela, do mau gosto possível dentro do ambiente. Então, acho que não chegaremos a esse mau gosto outra vez. Eu gostaria muito, entendeu? Sem objetivos políticos, eu não pertenço a um partido, não tenho nenhum vínculo, mas eu gostaria muito que o representante maior do nosso país pudesse entregar a taça. Eu acho que seria um ato de civilidade. Tudo bem, do lado de fora o pessoal fala, vaia, vamos derrubar, vamos botar o voto, grita, fala gritos de políticos, mas ali naquela hora... Eu acredito que seria um ato de grande evolução do brasileiro. Um salto, né? Na verdade, um cívico. Salto de... Cívico, civismo. Civismo. E seria civismo. Respeitar. E, na verdade, você sabe que o último jogo, a decisão da Copa aqui no Maracanã, já tem confirmadas as presenças de vários mandatários, inclusive Vladimir Putin vem. Então você tem uma... A Angela Merkel está vindo aos jogos, não está perdendo o jogo. Então você tem uma quantidade, uma representatividade política internacional muito importante para você correr o risco de ter uma manifestação como aquela manifestação do Itaquerão, né? Que aí a coisa vai ficar muito pior, vai ficar muito ruim. Eu acho que o povo amadureceu daquele momento para cá o suficiente para encarar uma decisão de Copa do Mundo com quem quer que seja, jogando no Maracanã e a presidenta Dilma presente. Você não acha? Vocês não acham, não? Eu acho que não. Eu acho que o acirramento político, acho que no campo, eu não fui assistir nenhum jogo no Maracanã, mas algumas pessoas, meu pai foi, outras pessoas foram, e no campo você percebe algumas pessoas articulando, assim, como se fosse torcida de auditório, né? Então, não acho que isso é espontâneo, não acho que animadores é uma coisa... Animadores de torcida? Você animadores de torcida, né? Que ficam ali tentando puxar os gritos de guerra, né, ali na... Então, eu acho que o clima político partidário, eleitoral, ele está rolando e está, né, acontecendo, e acho muito difícil na final, no Maracanã, ter um comportamento diferente disso. Tomara que eu esteja errada, né? Eu gostaria que não tivesse, mas acho muito difícil. Jorge, o que você acha? Bom, crítica toda que isso foi. Nós estamos completando 50 anos, né? Do golpe, né? Militar. E eu consigo entender determinadas atitudes de militares. Determinadas atitudes eu consigo entender. Por exemplo, houve militares que se envolveram diretamente em confronto armado. Confronto armado, meu amigo, você está de um lado, de outro, em cima, embaixo, esquerda, direita, não faz diferença. Todo mundo passa um momento muito difícil ali. Não é fácil estar num confronto armado. E, por outro lado, também, eu respeito, eu tenho algumas discordâncias da política atual, mas eu respeito uma mulher que, aos 18 anos, colocou sua vida em risco por um ideal. Eu tenho que respeitar essa pessoa. Você acha que esse respeito se estende a... Essa compreensão que você tem é uma compreensão que ultrapassa a área VIP do Itaquerão e chega à grande massa torcedora para que não vai... Porque Nelson Rodrigues dizia que até minuto de silêncio vai assim, no Maracanã, né? Então, a verdade é que... Pois é, mas aí é a questão irreverente ligada ao juiz, etc., que faz parte do jogo antigamente. Começou-se a falar mal do juiz... Grande Armando Marques, que era chamado de bicha. E como os jogadores perseguem, a torcida persegue determinado jogador por alguma coisa, porque trocou de clube, porque perdeu então, um pênalti. Faz parte da irreverência. Mas tem que ter um limite. Nós não podemos. E o limite é esse salto cívico que a gente está dando. Eu acho que assim, olha, posso ser contra, posso me manifestar, vou para a internet, escrevo. Saio na rua, levo uma faixa até a porta do estádio, mas na hora que tiver ali a representante do país, ela foi eleita democraticamente pela maioria dos votos. Podemos discordar do que ela faz, mas ela é eleita e ela é um prêmio à democracia. É um prêmio, é uma conquista. Democrática, é verdade. Entendeu? É uma conquista. Então eu não posso vaiar isso. Eu tenho que manter o respeito e eu acredito que isto, quando nós exigimos dos nossos políticos maior coerência, nós não podemos ser corruptos também, se algum político é. Nós não podemos ser corruptos. É isso aí. Andréia, um minutinho para você se despedir aí. Bom, então, espero que tenhamos um ótimo resultado no final da Copa. Acho que o que já temos já é um grande resultado, né? Vocês viram que eu não sou muito da ala técnica do futebol, mas acho que nós já temos um grande resultado, que é recebendo esse monte de gente maravilhosa, de tudo quanto é canto do mundo, né? Confraternizando pelas ruas e querendo ver um bom esporte. Acho que isso é um sentimento que tem que perpassar também a nossa seleção, né? Quer dizer, eu sei que na hora do que entra em campo é para ganhar, mas acho que a gente tem que compreender essa Copa dentro de um conjunto de objetivos que são mais até do que a vitória em si, né? Que é você trazer uma imagem do Brasil à tona, que não é mascarada, que não é maquiada, porque nós somos esses que estão sendo vistos na Copa, né? Tanto por presidente de estima, como de cidadania, daquilo que gostamos de fazer, que gostamos de curtir, né? Nesses grandes eventos. Então, estamos no foco, no olho do furacão, o mundo inteiro está de olho aqui, e no brasileiro médio, no brasileiro comum, no brasileiro está na rua torcendo, está no estádio torcendo, está lidando com os estrangeiros, essa coisa toda aí que você acabou de dizer. Gente, eu quero agradecer muito a participação do Dr. Jorge Jávia, psiquiatra, e da Andréia Fetzner, professora do programa de pós-graduação. O Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Em Brasília.